Nas asas do espírito vou voar. Flutua meu corpo, eu sinto, vou voar. Vou voar até no céu chegar. Contemplar Jerusalém, Jerusalém, as belezas que ali tem. Nas asas do Espírito vou voar até no céu chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Ó, que forte emoção sentirá meu coração ver Isaac e Moisés e todos os fiéis. Quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, na grande ceia participarei, ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito. Espírito, vou voar. Flutua meu corpo, eu sinto, vou voar. Vou voar até no céu chegar. Rever meus queridos irmãos, Pedro, Tiago e João. Que forte emoção, que emoção, que emoção. Quando eu ali chegar, quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Ó, que forte emoção sentirá meu coração ver Isaac e Moisés e todos os fiéis. Quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, da grande ceia participarei, ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito.